de pouso 4076. Seven 41, negative to fly back position, maintain flying 11 position. Roger that, heading 11, WebJet 6741. Azul 4076, Solos 42, direita 121, décimo 9. 219, 4076. Solo, boa tarde, Azul 4076. Azul 4076, taxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette. Avião 07, chame a torre na noite, decimal 6. Webjet 6741. Climb and maintain flight level 340, call now receive center 126, decimal 0, if unable 128, decimal 8. Roger, climb to 340 and receive now 126, 0128, WebJet 6741. Trip 5486, submantém o nível 200, chame centro Recife 1260, alterno no 28, decimal 8. 260-228-5486. Tráfego a reportar final da 1-0, reporta na final para pouso, Guardião 07. Presente já com o problema do grupamento, chamará na final para o pouso no passo do grupamento, Guardião 07. 120 decimal 8, aciona 0161. Isso não é destaque, foi 886, vítima Quebec. Prossiga. Confirmando, é, tá parqueando até o portão ou parqueou e retornou? Parqueou e a Infraero pediu que a gente fosse trazido para essa posição e agora quer que a gente volte lá para simular pro vídeo. Ah, ok, certo. Trago. Eu? Trago. É. Azul 4076, vai então aguardar só o Boeing da Web retornar à posição do gate normal e com cuidado e segurança prossegue até 03 após aqui. Aguardamos o Web. Diga. Gente, autorizado. Autorizado a linha ainda colada 17, o vento 120 graus, 109, Vitor, Mike Quebec. Gente, o guardião no solo às 47, frequência livre no corte, boa tarde. O Vitor vai Quebec. Mike Quebec decola as 48, controle agora 1208, bom voo. 1208, grato, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Papa Tango, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, 510, correção. 1000 pés, condições visuais, corredor axé, reporte para da barra. 1000 pés no axé, reporte para farol da barra, Quebec. Lounge 230, tá com autocópia? 200 nível para a vitória da conquista, decola pista no zero com a direita, sai da arbor, eleva após direto, controle 120 da cima 8, sino 5432. Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, a saída Arbor e após foi Alefa. Tá correto, após Alefa foi direto Vitor Charlie Oscar e repórter chegou aqui na série 2230. Dona 697, contato, acende identificação, autorizado chegada a bom, fidei se mantém a 4.000 pés, o ajuste no 0 no 3. Mike Quebec, prosseguir condições visuais, tem frequência livre. Até. Controle Salvador, boa tarde, voa 9600, gente ótima. Voa 9600, boa tarde, acendo identificação, autorizado chegada Mari, vê se mantenha o nível 050. O ajuste em Salvador na 013. Neste 050 na Mari, voa 9600. Confirme. 600, a critério, no 600. Bruno 924, boa tarde, acione identificação, autorizado chegada a mar e deixe mantenha nível 060, o ajuste na 013. Bruno 600, desse mantenha 2 mil pés, o ajuste na 0 no 3, reporte estabilizado no ILS XR da pista na 0. A 2 mil pés, reporte estabilizado no 0. Bruno 924, desse mantenha o nível 050. 050, 924. Tá 3566, boa tarde, acione identificação, autorizado chegada a mar e desse mantenha o nível 060. O ajuste no 013. Autorizado, inspeccionar, contato, 02231. Bruno 941, acione identificação, autorizado chegada a mar e desse mantém o nível 070, o ajuste no 093. 013, o ajuste. Boa tarde, Dominante 672, ONU, posição 4, informação ótima, Copia Fortaleza. 721, Fortaleza 330, tá autorizado. Copia Zulu 19, decola pista no zero com a esquerda, sai da mão, transição frota, controle 120.8, aciona 5462. Fortaleza 330, Zulu 19, decola da 10, curva esquerda, da mão, transição 1208, é o controle 5462, eu transpondo o jet mesmo. Tá correto, reporta push, 721. Parabéns. Uno 924, deixe mantenha 3.000 pés. O ajuste no 092. 3.000 pés com 0012, agora 924. Uno 697, redução para 2209. Reduzindo 220, mantenha 4.000? 4.000 pés, no 697. Pés. Tá 3566, deixe mantenha o nível 050. Gol no 941, desse mantenha o nível 060. No 941, nível 060. PS 41060. 35240, acione identificação, chegada a man, desse mantenha o nível 070, o ajuste no 092. Informa o tráfego próximo à duna, mantendo 500 pés no helicóptero, não irá interferir nessa aproximação. Gente no equipamento e evitou o tráfego. Duna 924, informa o tráfego próximo à duna, mantendo 500 pés no helicóptero, não irá interferir nessa aproximação. Gente no tráfego, Duna 924. Duna 600, passando Duna, completa aproximação, torre 98 decimal 6. 86, obrigado, boa tarde. Boa. Oi, Salvador, boa tarde, Duna 600, receptou curso localizador, visual com campo. O Cinti continua a aproximação, confirmando já, baixou e travou? Agora, baixou e travou, visual. Ciente, gol no 600, o tráfego já avistado, autorizado por 1-0, o vento 120 graus, 1-2 nós. Vive pouso 1-0, gol no 600. 8-0, o ajuste no 092. Gol no 924, desça para 2.000 pés, o ajuste no 092, reporte estabilizado no ILS X Ferreira, pista no 0. Sendo para 2.000, o proporcionais estabilizado no ILS, que foi o 9 de espaço. Tiro 4.000, condições visuais, pode ser agradecido, vou no 697. Vou no 697, desse mantenha 3.000 pés, o ajuste no 092. 3.000 seguidores. Do 2230, tá pronto pro táxi com 3 horas e 30, eu tô na linha 430, bordo ao Terra em Salvador. Reporte estabilizado no ILS X Ferreira, pista na zero. Oi, tá estabilizado, deu presente em Bonotuna, descendo para 2012, bora 697. Tchau, Alfa 18, linha no ponto 6, era 22, 130, confirmando o ajuste de 1012. Estabilizado no localizador, Golo 924. Golo 924, complete a aproximação, torre no 8, decimal 6. 186, grato, boa tarde. Boa. Salvador, boa tarde, Golo 924, na final com os embaixados checados. Golo 924, boa tarde, continua a aproximação, tráfego já avistado, aguarde informação de pista livre. Aguardando informação de pista livre, 924. Piscina 0 no 2, reporte estabilizado no ILS XR da piscina 0. 2000, reportagem estabilizado no ILS. No 924, autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 10 nós. Livre de pouso 10, Golo 924. Passando Duna, completa a aproximação, torre no 8, decimal 6. 18-6, muito obrigado. Trip 5240, confirma indicada. 240. Tem condições de manter até Duna? Afirmo. Mantenha, desse mantenha 3.000 pés. O ajuste no 0, no 2.